desenvolveremos nesta parte o tema O Turismo no Estado do Rio de Janeiro. Como sabemos, o turismo é uma importante alavanca para o desenvolvimento de um país, de uma área. O turismo, quando é bem entrosado, quando ele tem um marketing muito grande, ele traz um produto interno bruto de relevância para o país. E como tal, o estado do Rio de Janeiro possui uma gama muito importante, muito interessante, de muitos atrativos turísticos. Se não vejamos, se nós desejarmos conhecer, por exemplo, as praias no estado do Rio, nós vamos ter a presença, então, dessa singeleza, desta beleza que são as praias do nosso litoral. Este litoral que tem em torno de mais de 600 quilômetros e, portanto, vai nos fornecer belezas ímpar de praias, né, com o surf e o mergulho fazendo parte do turismo de cada uma dessas regiões, desse litoral. Dentro ainda desse litoral, nós vamos ter a beleza das ilhas, como por exemplo a Ilha Grande, e mais de 365 ilhas que estão inseridas dentro de uma baía, da Baía de Jacuecanga, próximo, portanto, do Oceano Atlântico, na região da Costa Verde. Mas se você desejar sentir a história de cada uma dessas regiões, nós vamos então ter aqui uma história muito rica em todos os municípios, em todos os 92 municípios deste estado. A gastronomia é muito importante. O número de hotéis que nós encontramos dentro do estado também vai nos colocar assim, como algo de grande importância para o desenvolvimento do turismo. A nossa flora, a nossa vegetação, nós temos então a presença do ecoturismo. Mas se você desejar, por exemplo, o montanhismo, também nós vamos encontrar dentro dessas regiões serranas, com altitudes que chegam até 2.789 metros, 2.300, 2.700, etc. Então você vai ter o montanhismo como algo muito importante, escalas menores e maiores dentro destas regiões. Se você desejar, por exemplo, lazer, então aí nós vamos encontrar áreas de lazer que beneficia em muito o turismo dentro do estado do Rio de Janeiro. O turismo religioso, o turismo rural, o turismo da pesca. Enfim, você vai ter uma gama muito grande de atrativos que vão então beneficiar toda a região do estado do Rio de Janeiro, todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. E o que fez então a Tours Rio, junto com o Ministério do Turismo? Homogeneizou estas áreas internamente, fazendo com que os aspectos paisagístico e a geografia e a parte territorial e a infraestrutura e serviços que aí nós encontramos fossem então trabalhadas e foi feito então 11 realizado então 11 regiões turísticas dentro do estado do Rio de Janeiro. Quais são estas regiões que fazem parte do estado do Rio de Janeiro? Noroeste das Águas, Costa Doce, Costa do Sol, ou também conhecida como Região dos Lagos. Região da Serra Verde Imperial, a Serra do Norte, Caminhos da Mata, a região do Vale do Café, a região da região da metropolitana, e aí você vai encontrar o Rio de Janeiro e Niterói, a região das Agulhas Negras, a região da Baixada Fluminense e a região da Costa Verde. Então essas foram assim as regiões delineadas para que cada uma com seus atrativos nós aqui agora pudéssemos então ou possamos então colocar cada uma dentro deste texto. Começaremos pelo Caminho das Matas, o Caminho da Mata, melhor dizendo. É uma região de poucos municípios, como São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. Dentro destes municípios, nós vamos ter um turismo rural muito interessante, somente na área de Rio Bonito e Silva Jardim. A área de lazer em Itaboraí e São Gonçalo, muito, muito importante também na região. Na região de Itaboraí, nós vamos ter uma das mais antigas áreas na paleontologia, que é uma região, então, dos fósseis aí encontrados. Dentro da região de Silva Jardim, uma área de mata. Então, se é uma área de mata, o ecoturismo vai ter a sua vida. E aí nós vamos ter, no Poço das Antas, a presença do Mico Leão Dourado, que é a única região do Brasil que existe este símio, que estava em desaparecimento, mas que houve um desenvolvimento muito grande aí, um trabalho feito pelos biólogos. É uma região, uma área que não pode ser visitada, mas tem a sua importância dentro da área, que é uma área biológica. Então somente pessoas que estudam a biologia e que fazem estudo em cima disso aí é que podem ir para a região e fazer então o estudo deste animal que estava em extinção e que felizmente hoje aí nós encontramos uma gama muito grande de famílias deste símio. E junto com esta área nós vamos ter algumas regiões naturais da mata, onde as fazendas aí encontradas dão um cunho bastante interessante sobre o turismo rural da região. Então, estes são alguns fatos que nós podemos encontrar nesta região do Caminho da Mata. Seguindo para o norte do estado, nós vamos ter aí um contato com o chamado Noroeste das Águas. E aí nós temos um número considerável de municípios, porque esta região faz fronteira com municípios de Minas Gerais e com municípios do Espírito Santo. E quais são estes municípios? Nós temos Varriçai, São José de Ubá, Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula, Laje de Muriaé, Itaperuna, Natividade, Laje de Muriaé, Cambuci, Italva, Itaocara, Santo Antônio de Pádua, que é um município muito importante, e Miracema. Então, esses são os municípios que delineiam esta região turística. É uma região que tem, dentro do Rio Paraíba, uma grande importância. A pesca, com a presença de várias ilhas aí encontradas, faz um turismo de pesca importantíssimo. Temos também o turismo religioso, que tem uma vocação muito importante. O turismo do binômio saúde e turismo, claro, esse binômio através das águas minerais de Itaperuna, em Raposo, e as águas minerais de Santo Antônio de Pádua vão fornecer, então, aí um turismo muito rico em termos de saúde. Também vamos encontrar o ecoturismo se desenvolvendo bastante nesta região, como também o turismo rural, que é algo muito importante. Então, estas são as principais considerações que nós poderíamos trazer pelas belezas naturais, inclusive do Rio Paraíba, né, e da vegetação aí encontrada, e que vai nos fornecer, assim, grandes atrativos. Seguindo a esta área, a esta região, nós vamos encontrar a região da Costa Doce. Esta região tem uma relevante importância, principalmente no turismo de negócios, dentro da área de Campos, em que vai aí se sobressair o petróleo. Então, nas águas profundas e em breve no pré-sal. Então, o turismo de negócios e serviços, através de grandes profissionais que para aí se dirigem, tem uma relevante importância. Ainda dentro de Campos, nós vamos ter o Parque do Desengano, Parque Estadual Desengano, uma parte deste parque que norteia esta região, fazendo com que o ecoturismo e o turismo rural aí se desenvolva. E quando falamos em turismo rural, a área de São Fidélis, que também é muito importante, então a área de São Francisco de Itabapoana, no litoral, o município de São João da Barra e de Cardoso Moreira, que vão fazer então o complemento dos municípios que estão ligados a esta região da Costa Doce. Então nós vamos ter aí na região das praias a presença marcante de mineiros e de pessoas que vêm do Espírito Santo e fazem um veraneio dentro destas praias de São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Fazem as casas que são aproveitadas nestas épocas de grandes feriados e na época do nosso verão. Então é um aproveitamento muito intenso. Dentro da região de São João da Barra, você pode visitar, por exemplo, a fábrica de conhaque. Você pode visitar também as dunas da região de Atafona, que é algo inigualável aos nossos olhos, onde você tem o delta do Rio Paraíba do Sul, que é um delta muito, muito bonito, onde você, então, diante dessa beleza dessas dunas, você vai ter algo indescritível nesta paisagem. Dentro também de São João da Barra, nós vamos encontrar muitos solares do século XIX, com a presença da atividade canavieira, e que hoje se transformaram em áreas de um turismo rural por excelência. Então é um turismo muito importante e que nós podemos então aí aproveitá-lo com muita relevância dentro desta região. Dentro da gastronomia, dentro também de compras, você tem dentro da região de Campos, e aí nós, por ser uma região de chamada Costa Doce, você vai ter a presença do chuvisco, que é um doce que tem a sua origem no português, que veio para esta região e que hoje é um fato, assim, algo importante, em que todos nós, quando vamos à região, temos que usufruir desse benefício, desse tipo de doce que se chama chuvisco, feito com claras, com gemas de ovo. Então, estas são algumas considerações que nós podemos fazer, além de mostrarmos também a história desta região, que é muito rica. Então, dentro da atividade do turismo rural, as histórias que são contadas, mostrando o que foi a atividade canavieira no século XIX, na área de Campos, e toda esta baixada campista e a baixada da Costa Doce aí encontrada. Nós vamos ficar por aqui com estas três regiões assim delineadas, e na próxima etapa, na oitava etapa, nós vamos comentar a outras regiões de grande importância, porque o estado do Rio, como vocês sentiram, é um estado muito rico em atrativos culturais, atrativos naturais, enfim, é um estado muito rico no que tange ao desenvolvimento do turismo dentro do Brasil.